dia vem, mas no outro ele some. O desejo de consumo pode ser que te devore. Você é o que cê come, é o que consome. O país produz mais, visando seu descontrole. Depois de um iPhone e um plasma gigante, vai se sentir melhor, se sentir mais importante. Tudo aos seus pés, compre e pague em 10. Cuidado no final, pode dar um reversão. Junta muitos bens, muito mais do que precisa. Se muito é dado, é cobrado em seguida. Guarde seu tesouro onde o ladrão não alcança. Onde a traça não corrói e dá sempre segurança. A loja quer vender, o comércio quer freguês. Então enche a sacola e compra logo de uma vez. Explora o limite, aciona outra bomba. Passa o borrachudo ou então põe na conta. Compra moto pro rolê. São 60 prestação, vai com calma aí. Eu quero isso e aquilo que eu vi na TV. Se o mano na escola tem, eu também quero ter. Ô manhê, compra pra mim que eu prometo ser o seu melhor filho, prometo. Mas eu só tenho você. Olha só, ó, digno de dó, ó. Perdeu o juízo e se for preciso faz algo maior, ó. Pra ser o melhor, ó, pra ter o que quer, né. Bate o pé, vai até na vó e aí se ela não der. E quem é que não conhece alguém assim? Viciado em comprar, de gastar, diz pra mim. Comprar no shopping, gastar o din-din, estourar o cartão até o fim. Rasante, eletrizante, só os firmeza na banca. As mina, eu tô gastando mesmo, o que que tem? Os mano, vindo do fundão, só pescoçando. O dinheiro é meu, hein? Eu faço o que quiser, neném. Deixa eu gastar que me faz bem. Calma aí. Que calma, gasto mesmo com sapato, bolsa, cabelo, põe na conta, tá barato. Pra virar manchete, pra bombar na net, pra virar notícia e te jogar em confete. Olha os pivete com seus canivete. Mais desejo, mais assédio, até que o moi acerte. Quanto mais desejo, muito, muito mais bandido. Querem o que cê tem e o que cê quer não faz sentido. Pra muito deprimido, shopping é mais que um médico. Toma um chá de loja e passa o cartão de crédito. Capitalismo selvagem.